Programa O Cidadão e o Desenvolvimento. O novo espaço radiofónico na Eclésia para a promoção da cidadania e do desenvolvimento. Uma responsabilidade da Development Workshop. Todas as quartas-feiras, entre as 9 e as 10, aqui na Eclésia. Seja você bem-vindo ao programa O Cidadão e o Desenvolvimento, um novo espaço na Eclésia da Responsabilidade da Development Workshop. A nossa presença semanal acontece todas as quartas-feiras, entre as 9 e as 10 horas. A edição é referente ao 9 de maio de 2012. Técnica de José Fraio, reportagem com Agostinho Gaeta, realização de Isidro Chitecolo. Está na apresentação a Zenilda Vlola e juntos estaremos até as 10 da manhã. Programa O Cidadão e o Desenvolvimento. O novo espaço radiofónico na Eclésia para a promoção do cidadão e do desenvolvimento. Uma responsabilidade da Development Workshop. Mais uma vez, seja você bem-vindo. Como já o dissemos, nesta edição vamos falar sobre descentralização administrativa. Para o efeito, convidamos o presidente do Movimento Bolauari e também administrador comunal do bairro Operário. Desde já, o nosso muito bom dia e obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia. Um bom dia também extensivo ao nosso jovem António Francisco dos Santos, ele que é finalista do curso de Ciência Política. Bom dia e mais uma vez obrigada também. Muito bom dia, obrigado eu. Muito bem. A propósito, vamos acompanhar a peça do Agostinho Gaeta, sem mais delongas, para começarmos o nosso tema, a nossa abordagem de hoje. Você já está convidado. Lá mais para frente, o terminal disponível 2-22-44-30-41 estará aí para que possas também contribuir com suas ideias, com suas opiniões e questões. Vamos acompanhar a reportagem do Agostinho Gaeta, que ouviu o parecer do cidadão comum nas ruas de Luanda. A descentralização dos serviços administrativos em Angola é urgente, assim dizem alguns cidadãos de Luanda, para quem a solução administrativa dos problemas das populações deve estar mais próxima de si para se evitar alguns transtornos desnecessários. Já ouviu falar sobre a descentralização administrativa? Esta foi a nossa pergunta de partida, nesta incursão por algumas artérias de Luanda, para perceber o que os cidadinos compreendem sobre o tema a descentralização administrativa, uma matéria contemplada na Constituição da República. Interpelados, alguns cidadãos revelaram de forma modesta desconhecerem por completo o assunto em abordagem. Outros mostraram-se pouco atualizados, por conseguinte, aproveitaram-se da ocasião para pedir esclarecimentos a propósito do tema. Administrativa, não sei nada acerca desse tema. Nunca ouviu falar? Não, nunca ouvi falar. Chamo-me Justina. Justina quê? Clementina. Sabe o que é a descentralização administrativa? Não sei, gostaria de saber. Nunca ouviu falar? Já ouvi falar, mas nunca prestei atenção. É que neto. Não estou bem localizado nesses objetos. Nunca ouviu falar? Não, tenho visto falar, mas não estou... Eu sou Alexandre Lino Mabanga. A descentralização, que eu saiba, né, é toda a zona que está fora do comum das administrações. Uma construção... Matheus Morrongo. Já ouvi falar. Já. O que é que sabe sobre isto? Bem, sei que, pelo menos para Luanda, há um novo sistema administrativo em relação à designação dos municípios, das províncias. É sobre a nova divisão que o governo teve, que fez com que Luanda reduzisse de 9 para 7 municípios. Mas nem todos os nossos interlocutores estiveram alheios ao tema. Em poucas palavras, muitos tiveram a amabilidade de explicar aos nossos microfones o que sabem sobre a descentralização administrativa. Cada um, ao seu jeito modesto, deu a sua explicação. Sabe o que é a descentralização administrativa? Sei sim. O que é que sabe sobre isto? Bem, a descentralização administrativa consiste em distribuição de algumas funções aos governos, quer municipais, assim como provinciais. Olha, teoricamente, permite que as partes que fazem parte do total ganhem uma maturidade funcional, por um lado. Por outro lado, ela permite que se desenvolva as partes e que no global tenha um desenvolvimento em conjunto. Sou Manuel Júnior. A divisão dos setores administrativos, ou seja, os setores que prestam serviços ao povo, não ao Estado, estar em si em sítios diferentes, ou seja, desagregarem, não estarem concentrados só num local, mas em vários locais. Zenilda Vicente. O simples fato de existirem setores concentrados num único espaço, né? Quando deveria-se criar outras formas de descentralizar esses setores administrativos. Acho que é mais ou menos isso. Os nossos entrevistados não deixaram de apontar alguns transtornos que vivem, particularmente aqui na capital do país, como resultado da não descentralização dos serviços administrativos. Em Luanda, quase tudo faz-se na baixa da cidade. Isso já complica, muitas das vezes, o movimento das pessoas que vivem um pouquinho distante. Então, se houvesse uma descentralização, isso devia ajudar um pouquinho. E é um grande transtorno, porque todo mundo tem que ir para o mesmo local, quando se calhar vive muito distante. E se tivesse um local a tratar os mesmos assuntos um pouquinho próximo da casa dele, um transtorno que ele não devia ter. O problema tem a ver com a concretização da mesma descentralização. E acredito que se ela for funcional, quer no ponto de vista objetivo como subjetivo. Para a maioria dos entrevistados, a independência dos trabalhos administrativos dos serviços centrais tem muitas vantagens. E se for efetivado em Angola, muitas serão as facilidades para a resolução de vários problemas a nível das localidades. A descentralização administrativa tem algumas vantagens, porque vai fazer com que as pessoas deixem de procurar os serviços centrais e possam resolver os seus problemas a nível das localidades. Em relação ao nosso país, obviamente sim. A questão talvez será que temos pessoas de capacidade para desempenhar? Essa é uma pergunta que acho que a gente tem que se colocar antes de saber se no caso do nosso país poderemos ter, poder ajudar ou não. Por acaso tem, facilita-nos na resolução de alguns problemas com relação à tratada de documentos, reclamações que muitos municípios fazem, né? Acho que deveriam adotar um outro sistema, né? O parecer de alguns cidadinos sobre as facilidades na solução de alguns problemas administrativos com a efetivação da descentralização administrativa no país. A questão é amplamente abordada na Carta Magna de Angola. A Constituição da República estabelece que a autonomia local compreende o direito e a capacidade efetiva das autarquias locais gerirem e regulamentarem nos termos da Constituição e da lei, sob a sua responsabilidade e no interesse das respectivas populações, os assuntos públicos locais. No âmbito da autonomia local, a Constituição refere que os recursos financeiros das autarquias locais devem ser proporcionais às atribuições previstas pela Constituição ou por lei, bem como aos programas de desenvolvimento aprovados. A lei estabelece ainda que uma parte dos recursos financeiros das autarquias locais deve ser proveniente de rendimentos e de impostos locais. Aqui o trabalho de Agostinho Gaeta, o nosso colega que gentilmente foi às ruas de Luanda para testar os cidadãos sobre o tema hoje em debate. Recordo-lhe, estamos a falar da descentralização administrativa. O nosso tema de hoje, vou já endereçar a conversa, estender o sinal aos nossos convidados para fazer uma introdução a respeito do tema e também olhar um pouco para aquilo que foram as intervenções das pessoas a partir das ruas. Senhor Caldas, descentralização administrativa, o que é que podemos entender numa linguagem mais simplificada? Ok, muito obrigado também por esta oportunidade, mais uma vez. De facto, é um assunto muito atual para o nosso país. Mas, mesmo falando de forma simples para que nos possam entender, é sempre importante fazermos uma pequena incursão sobre o que é, de onde vem essa situação da descentralização. Portanto, se quisermos fazer um pouco de história, vamos nos lembrar, por exemplo, no Reino Unido, onde praticamente tudo começou por ocasião dos dois mandatos da senhora Thatcher, não é? Enquanto primeira-ministra daquele país, começaram primeiro com as reformas do setor público, que foi a privatização baseada na eficiência, e depois disso, então, surgiu neste andamento este termo, que é muito importante, de facto, hoje, chamado descentralização. Portanto, penso que aí por volta de 1988, se a memória não me falha, surgiu esse termo de descentralização, e depois, também, 4 ou 5 anos depois, nos Estados Unidos da América, se não estou em erro, aí, entre 1993 por aí fora. Bem, descentralização. Como sabe, o Estado é o maior servidor quer na prestação de serviços para a população, quer, enfim, no sentido de incentivar a atividade privada. Portanto, os Estados organizam-se exatamente para poderem colmatar com aquelas necessidades que nem sempre podemos encontrar nos privados. Portanto, os privados são agressivos, mas muitas vezes agressivos em termos de um produto só. Por exemplo, podemos dar um exemplo, aquele que produz leite, tudo o que ele produz está à volta do leite, mas a população não, a sua necessidade vai para além de tudo isso. Portanto, e muitas vezes também, o outro grande problema prende-se também com os preços que são praticados no mercado. Portanto, aí surge o Estado, hoje em dia, portanto, já o Estado moderno, como regulador do mercado. Portanto, ele já antes fazia tudo, mas hoje já vai se libertando também de algumas coisas, porque sabe que o privado já pode também ajudar na produção e até nos serviços de muitas situações que são necessárias para, naturalmente, a satisfação das populações. Bem, é aí, e essa agressividade toda que a gente assiste, por exemplo, no setor privado, naturalmente, como os princípios de funcionamento das organizações são praticamente iguais, sem tirar nem pôr, a única diferença, se calhar, está na velocidade das respostas que temos que encontrar para aqueles que têm essa necessidade. Porquê? Porque o empresário é criativo, tem essa liberdade de criar, tem essa liberdade de fazer tudo e mais alguma coisa. Mas tudo o que é do Estado rege-se por regras, não é? Muito bem. Nós vamos regressar antes também partilhar a conversa com o senhor jovem Francisco dos Santos. O que é que entende em relação à descentralização administrativa, numa linguagem mais simplificada? Sabemos que é estudante do curso de Ciência Política. O que é que pode nos avançar relativamente a este tema? Ok, muito obrigado. Primeiro, agradecer ao convite que me foi gentilmente formulado e dizer que, tendo em conta a peça feita pelo nosso realizador, eu constatei aqui alguma dificuldade de destrinçar ou discriminar o conceito de descentralização de desconcentração. Tanto descentralização como desconcentração, eles são institutos relativos à organização. Estão interligados. Exato. São institutos relativos à organização. Isso quer dizer que elas referem-se às entidades, às formas como as entidades organizam-se para a sua atuação. Quando estamos a falar de desconcentração, estamos a falar de descentralização dentro de um único órgão. Por exemplo, o poder executivo, ele desempenha a sua função através de departamentos e ministérios. Ali há uma descentralização dentro de um único órgão. Quando assim o é, é desconcentração. Agora, a descentralização. Estamos a falar de descentralização quando não estamos perante a administração pública direita, mas sim a administração pública indireita. O que é isso? Bom, portanto, é importante primeiro definir o que é a administração pública. A administração pública são órgãos, pessoas e agentes do Estado, bem como pessoas coletivas públicas que asseguram a satisfação regular e contínua da necessidade coletiva. Essa administração pública divide-se em duas partes. A administração pública direta, que consiste na desconcentração, e a administração pública indireta, que dá lugar à descentralização. A primeira é para desconcentração, a segunda é para descentralização. Bom, e onde é que reside o maior problema a olhar para a nossa realidade? Na descentralização administrativa, onde o cidadão reclama mais? Onde é que podemos encontrar? Ou na desconcentração administrativa? Ok. Falando de descentralização administrativa, temos aqui o exemplo clássico, não é? Das autarquias. Autarquias locais. As autarquias locais, sim. Dizer que no nosso país já existem algumas autarquias, não é? Como as universidades, o Banco Nacional, elas funcionam como autarquias. Mas para elucidar melhor o nosso público, é importante que definimos também a autarquia, que faz parte da administração indireita do Estado. Então, o que são autarquias? Autarquias são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei específicas para desempenhar função típica da administração pública. Portanto, na administração indireita do Estado, podemos encontrar pessoas jurídicas de dois tipos. Pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. As pessoas jurídicas de direito público são as autarquias e as fundações. As de direitos privados são as empresas públicas e as empresas de sociedade mista. Portanto, a questão da autarquia aqui na nossa realidade social, não é? No ponto de vista de autarquias local, ainda não se efetivou. Tudo por causa de muitas circunstâncias em que o nosso país viveu, como a guerra, o longo período de guerra, e agora o fraco nível de recursos humanos, não é, intelectuais, que temos para desempenhar essas funções. Portanto, agora vimos que o Estado começa a criar agora condições para que se vê essa figura na nossa realidade social. Muito bem. Estamos aqui em conversa com os nossos convidados. Segundo alguns especialistas, o processo de descentralização em Angola está em fase de implementação, como também acabamos de ouvir aqui na voz do nosso convidado. A nova divisão administrativa da cidade de Luanda, dos serviços notariais, migração estrangeiro e outros serviços prestados ao cidadão, é um exemplo vivo. O chefe de secção, por exemplo, chefe de secção jurídica da Comissão Administrativa de Luanda, falou ao nosso programa e diz que a divisão administrativa vem em boa hora. Portanto, vamos ouvir os pronunciamentos do Sr. Bruno de Cid, ele que falou ao nosso programa. Vamos acompanhar e regressamos à conversa nos estúdios. O que está na base do surgimento desta divisão administrativa? Ou seja, o que é que está na base do surgimento do município de Luanda? Portanto, resulta da política administrativa do Estado, ok, que assenta na organização, bem como na segmentação interna dos órgãos da administração local, onde assenta a possibilidade das administrações locais do Estado poderem adotar modelos organizacionais diferenciados, isto é, tendo em conta a especificidade de cada localidade. Ora, relativamente à criação do município de Luanda, bem como a sua comissão de gestão, decorre do decreto presidencial número 277/11, de 31 de outubro, que define então a orgânica do município de Luanda. Portanto, hoje o município de Luanda compreende os ex-municípios extintos que hoje passam a ter o estatuto de distritos por força, ainda assim, de um decreto presidencial, que é o número 47/12, este de 22 de março, que define como sendo distritos urbanos que hoje conformam o município de Luanda, como sendo o distrito da Engombota, o distrito da Maianga, o distrito urbano do Quilambaquiache, o distrito urbano do Rangel, o distrito urbano da Samba, bem como o distrito urbano do Sambizanga. Ora, estas circunscrições territoriais que acabamos de citar, antes da publicação deste diploma, tinham o estatuto de municípios. Hoje, como já lhe disse, com esta segmentação, com esta possibilidade que a administração pública tem de poder adotar modelos diferenciados de organização em face à prosecução, em face ao segmento daquilo que é o interesse público, daquilo que é o interesse dos munícipes, entendemos aqui, em função à necessidade que vai surgindo dia após dia, por parte quer do Executivo Central, quer do Executivo Local, no sentido de satisfazer-se da melhor forma e da melhor maneira possível os interesses dos munícipes, então entendeu-se que com a criação deste município de Luanda, os serviços ganhariam uma outra dinâmica e a população que dia a dia socorre-se aos nossos serviços, então viria-se da melhor maneira satisfeito. Ora, este vamos entender aqui como sendo um primeiro ponto que está na base, então, desta nova estrutura. Um segundo ponto a apontar é o facto de, com a criação deste município de Luanda, estarmos aqui a ter também uma nova figura. Qual é? É o município capital da província de Luanda, o que no outro hora não existia. Então, podemos pegar aqui esses dois prismas para então justificar a razão de ser do surgimento do município de Luanda. Ouvimos aqui o chefe de secção jurídica da Comissão Administrativa de Luanda, Bruno de Cide, que falou ao Cidadão e o Desenvolvimento sobre a nova divisão administrativa de Luanda. O cidadão ativo tem o seu espaço de participação democrática na Eclésia. O Cidadão e o Desenvolvimento, um programa da Development Workshop, emitido todas as quartas-feiras, das 9 às 10, na Emissora Católica de Angola. Muito bem, estamos ainda no ar, de regresso aos estúdios com os nossos convidados. Gostávamos que tocassem, já que ouvíamos aqui um dos responsáveis da área jurídica da Comissão Administrativa de Luanda falar sobre a nova divisão administrativa. Queríamos tocar um pouco nesse aspecto. Senhor António, sim. Sabemos que também está a trabalhar nesta área. O que é que nos pode avançar relativamente às vantagens que temos a olhar para a questão da nova divisão administrativa dentro do nosso tema? Certo. Obrigado mais uma vez. Há pouco falava sobre a descentralização. É preciso que se note que o único grande objetivo da descentralização é trazer para mais próximo os serviços públicos. Portanto, esta é que é a grande função da descentralização. Portanto, quando pensamos na descentralização, estamos a dizer exatamente que os serviços têm de estar muito mais próximos do cidadão. E a desconcentração não é mais do que o poder. É preciso que, para além da desconcentração, que é trazer os serviços para mais próximo do cidadão, quem vai exercer esse trabalho junto do cidadão tenha também poderes para o fazer. Portanto, falamos da desconcentração nesse sentido. Agora, qual é a importância da divisão administrativa de Luanda? É toda, naturalmente. Aqui o grande significado tem a ver com o município que Luanda nunca teve, não é? Mas, quando estamos a falar da descentralização, o país está a falar de uma descentralização a nível nacional. Portanto, uhum. E está considerado na Constituição de que, portanto, todo este exercício é preciso também que se note. Não basta só descentralizar, não basta só desconcentrar. Vamos encontrar aqui um outro problema que são os quadros. É preciso que a descentralização encontre pessoas capazes, recursos humanos, à altura, para que esta descentralização se faça de forma harmónica, que haja harmonia nessa forma nova que estamos agora a tentar implementar. Um dos ouvintes tocou bastante nesse aspecto da capacidade de... Exatamente. E aqui, na reportagem que estivemos a ouvir, encontramos um outro elemento que é extremamente importante: a informação. A informação é extremamente importante para que, de facto, as pessoas possam perceber exatamente o que se está a passar, o que se está a viver, e, naturalmente, também possam contribuir, porque se o trabalho será feito para eles e eles não entenderem o que se está a fazer, naturalmente, esse trabalho não terá sucesso. Portanto, é mais ou menos por aí. Muito bem. Vamos voltar à conversa? Sim. Sim. Estávamos antes a acompanhar alguns ouvintes que falaram ainda na questão da formação. Gostava que voltasse a tocar nesse aspecto. Sobre para isso, depois saltarmos para as autarquias locais. Antes disso, eu tenho uma colocação que quero fazer, uma colocação que para mim parece fundamental. Sobre a autarquia, em Angola ainda não tem lei específica, tá, por se criar. Até que a lei geral sobre as eleições, no seu artigo 1.2, diz: lei própria regula as eleições dos titulares dos órgãos autárquicos. Quer dizer, os titulares dos órgãos autárquicos vão ser eleitos por lei própria. Mas como ainda não temos uma lei que organiza a questão das autarquias, tá, por se criar, eu vou falar da autarquia no ponto de vista doutrinal. Pois é. Portanto, o autor mais profundo sobre a questão das autarquias é o professor Celso Antônio Bandeira de Melo, que tem uma obra preciosíssima sobre a autarquia, adaptando essa concepção do professor Celso Antônio Bandeira de Melo à nossa realidade. O professor Celso Antônio de Melo diz o seguinte: as características especiais das autarquias locais são as seguintes. Os dirigentes das autarquias possuem mandatos fixos. Isso quer dizer o quê? Que ficam num poder da autarquia durante um tempo determinado. A outra característica aqui que me parece bastante importante realçar das autarquias é que as autarquias são dotadas de estabilidade. O que é isso? Isso quer dizer que os seus dirigentes são protegidos contra uma eventual desligação política. Porque a autarquia, o dirigente autárquico, ele é eleito representando um partido. Mas eles têm uma estabilidade durante a sua governação, de que se desestabilizar do poder em que inicialmente for eleito, ou do partido em que inicialmente foi eleito, ele não é, como é que eu posso dizer, ele não é retirado da autarquia, porque já não é desse partido. Isso é que diz a doutrina. E ele contrasta com a nossa Constituição. A nossa Constituição, no artigo 221.1, diz: as autarquias locais estão sujeitas à tutela administrativa do Executivo. As autarquias, isso significa que as autarquias, elas vão depender de ministérios. E, no ponto de vista doutrinal... Há algum choque? Sim, há um choque. No ponto de vista doutrinal, disse que o professor Celso diz o seguinte: as autarquias, elas não são tuteladas pelo ministério. Elas são vinculadas aos ministérios. Ou seja, isso está um pouco centrado na noção de risco. A autarquia, ela tem responsabilidade, ela arca com a sua responsabilidade. Como todos nós sabemos, é de domínio público, a questão da responsabilidade civil das autarquias, ela deve apresentar três elementos, que é o ato, dano e nexo causal. Suponhamos, com a criação de autarquia, no ponto de vista doutrinal, se um carro da autarquia bater num carro do privado, a autarquia deve arcar com danos e não o Estado. Se for a seguir a nossa Constituição, veremos que o Estado é que terá que arcar com os danos, porque a autarquia aqui, porque tem que seguir a Constituição, estará subordinada ao poder executivo. Muito bem. Exato. Nós vamos continuar aqui a abordagem deste tema, descentralização administrativa, no programa O Cidadão e Desenvolvimento. Você que está aí do outro lado pode já ligar para nós. O terminal disponível é o 222-4430-41. Estou a falar do fixo. Também temos o nosso móvel 929-20-21-81. Ligue para nós, deixe ficar a sua questão ou a sua opinião. Temos alguém em linha? Bom dia. Alô, bom dia. Alô, bom dia. E estamos com alguma dificuldade técnica. Vamos continuar a apelar a sua opinião, 929-2021-81, ainda o 222-44-30-41. Estão disponíveis para si que está aí do outro lado a acompanhar o programa e quer também dar o seu contributo como cidadão. Temos alguém em linha? Alô, bom dia. E não temos ninguém. Enquanto isso, vamos continuar aqui nos estúdios. Jovem estudante fez Exato. Referência aqui das autarquias locais. Gostava que o senhor António focasse um bocadinho este aspecto. Sabemos que está também Penso que o jovem está... O senhor António fez referência... Queria felicitá-lo pelo grande empenho que tem tido nos assuntos que aborda. Naturalmente é isso que o país quer, não é? Quadros suficientemente capazes. Bem, mas às vezes temos que ter muito cuidado também. Queria deixar isso como conselho, que quando fazemos análises, portanto, já a esse nível, temos que fazê-lo de forma desapaixonada. Portanto, quando estamos a falar de Estados, quando estamos a falar, por exemplo, de descentralização, estamos a falar de um processo que já vem de há muitos anos. Portanto, Angola, no contexto das nações, não fica de fora. É um país que também, naturalmente, muitas coisas tem que copiar, vai copiar para adaptá-las ao seu... A sua realidade. A sua realidade, exatamente. Uhum. Portanto, as expressões tutela e vincular não têm diferença nenhuma, são iguais. Portanto, e nós, a nível do país também, fala-se que este ensaio que se está a fazer agora com a descentralização, naturalmente, é já uma preparação, não é, para as próprias autarquias. Portanto, é preciso ensaiar tudo. Né? Não há nenhum país do mundo que tenha já um sentido de governação que podemos dizer assim, é uma obra acabada. Portanto, porque, e muito menos hoje, não é? Muito menos hoje, porque o mundo está numa constante mutação, portanto, há muita agressividade, portanto, o ambiente muda todos os dias. Até o... E não podemos, de forma alguma... Eu quero lembrar aqui algumas palavras, se me permitem, do camarada presidente, quando esteve na África do Sul. Ele dizia que nós já vamos errar menos. Portanto, eu estou a tentar encontrar as minhas palavras para poder estar próximo daquilo que ele disse. Vamos errar menos porque os outros que nos passaram à frente já erraram. Ora, não vamos bater outra vez naquilo que já são erros. Vamos tentar... Procurar soluções, efetivamente. Agora, ainda temos um bocadito aqui, às vezes até meio complicado, porque vemos pessoas, muitas vezes até versadas em assuntos sociais, que... Os problemas já são altamente conhecidos. Os problemas, nós vamos ao programa do governo, vamos em todos, encontramos lá os problemas. Agora, o que o país quer é naturalmente a participação de todos. Participação em quê? Na apresentação de soluções. Porque os problemas estão aí, nós todos conhecemos. Agora, estar a bater na tecla dos problemas, não estamos a contribuir para nada. Porque... Mas aí, sem querer cortar, o jovem fazia referência de algum choque a olhar particularmente para a Constituição, enfim, e são questões de lei e que, de alguma forma, vão preocupando, porque são leis, estão aí... Não me parece que seja choque, porquê? Porque a lei já existe e nós ainda não estamos a praticar as autarquias. Certo? E não há nenhuma autarquia, em parte nenhuma do mundo, que seja independente. Não existe. Portanto, todas elas são reguladas por alguma coisa. O país tem leis e então são reguladas pela lei. Agora, o que existe naturalmente, e também gostaria de dizer aqui, que me parece que não é só aqueles que estão filiados em partidos que têm direito a concorrer para as autarquias. Autarquias têm esta particularidade de buscar também outras figuras, exato, individualidades. Eu quero ser, não, sou conhecido, desde eu nasci que ali. Desde quero que convença. Com certeza, eu consigo convencer portanto, olhando sem se esquecer, claro, das recomendações que a lei prevê. E efetivamente, eu não posso estar ali a isso. Portanto, eu dizia que ele está muito bem, que o meu colega, enquanto estamos aqui na rádio, mas estudante, eu felicito por isso, porque é importante que a juventude comece já a mexer, e quando começa a mexer é muito bom. Começamos a perspectivar um grande país já, um país bom. Agora, é mau quando a juventude não se mexe. Quando a juventude se mexe, isso é bom sinal. Uhum. E então, mas é importante também, muitas vezes, um cientista, quando faz as suas análises, tem que fazer de forma desapaixonada. ele não é por nenhum Estado, ele não é por nenhum país. Notou alguma situação de género? Não, não, estamos a falar de uma forma genérica, geral, olhar para os problemas. Porque o que é que nós queremos? Queremos aqui estar aqui para tentarmos e passar elucidar também alguma experiência e elucidar também o cidadão. Uhum. Eu dizia há pouco, na reportagem que estivemos a ouvir, está aí uma oportunidade. Está aí uma oportunidade de estarmos todos juntos para encontrarmos uma solução. Como é que é o cidadão? Como é que é o cidadão? Não sei o que é uma descentralização. Portanto, é aí onde o Estado surge. O Estado surge exatamente para ajudar essas pessoas que muitas vezes nem sabem que são cidadãos. Portanto, o Estado não surge, não aparece. Aliás, a sua história diz isso, não é? Que ela surgiu exatamente para ajudar aqueles que são mais necessitados. Então, mas alguma coisa não está a funcionar bem. Aonde? Neste caso. Como é que um cidadão não sabe, nem sequer às vezes sabe? Pois, pois. Aí tem um são outro todas essas lacunas. São todas essas lacunas. O país também é novo. Tudo o que nós estamos a fazer hoje é novo. Muitas das coisas nós não sabemos. Agora, teoricamente, sabemos tudo e mais alguma coisa. Porque lemos. Vamos buscar livros daqui, vamos buscar informação daqui e daquela. Agora, no terreno, são práticas que estamos a fazer. Até de ensaios, de avanços e recuos. Até encontrarmos um denominador comum, alguma coisa que funcione de facto. Agora, por isso é que se diz que é preciso que erremos, temos que errar. Porque se não conseguirmos errar, nunca vamos melhorar absolutamente nada. Muito bem. Queremos apelar também aos nossos ouvintes que liguem para nós, o 222-4430-41. Está disponível para vocês, queremos a vossa participação, porque o programa foi feito para si, que é cidadão, que está a acompanhar. O 929-20-21-81 também está disponível. Vamos continuar a esperar que participe. Bom, o técnico diz que não temos alguém em linha, vamos continuar a conversa. Eu volto a passar a palavra ao jovem António. Sim. Ainda focando na questão das autarquias, para perceber melhor o cidadão, para que possa perceber como é que poderão ser essas eleições, como é que dentro da sua comunidade, dentro do espaço, de um determinado espaço territorial, como é que eu vou escolher, como é que funciona isso, só para percebermos um bocadinho do que estamos aqui a falar. Exato. Muito obrigado. Primeiro, eu gostaria agradecer pelo elogio vindo aqui do outro interlocutor, dizer que também quero fazer uma refutação no que o nosso interlocutor disse. Primeiro é o seguinte: eu, quando faço as minhas abordagens, eu centro-me naquilo que é a objetividade em ciências sociais. Como sabem, a objetividade em ciências sociais é a preocupação que a ciência tem de investigar o facto tal como ela é e não como nós gostaríamos que fosse. É simplesmente isso. Dizer que o nosso interlocutor disse que tutela e vinculação não há nenhuma diferença. Quero dizer que há. Quando há tutela, não há independência. Podemos ver o caso, por exemplo, o filho é tutelado pela mãe. Quando há tutela, não há uma independência. Sim, está sob responsabilidade de alguém. Isso é que é tutela. Quando é vinculação, isso quer dizer que não está sob responsabilidade de alguém, mas que tem essa interligação. Sim, há uma ligação. Como, por exemplo, eu dei o caso de que se uma autarquia futuramente criar dano e não conseguir arcar com dano, o Estado responde naquilo que se chama a responsabilidade subsidiária, que a autarquia paga o que puder e ela arca com a diferença. É ali. E relativamente à questão das eleições, às eleições dos órgãos, conforme eu estava a dizer, a análise que eu faço é aqui no ponto de vista doutrinal, daquilo que o professor Celso António diz, não diretamente ligado ao nosso país, porque não temos um suporte tão grande no ponto de vista normativo em que podemos centrarmos a nossa análise. Portanto, eu fiz mais uma análise doutrinal do que... Muito bem, temos muito bem. O técnico diz que temos alguém em linha. Muito bom dia. Sim, bom dia. Com quem falamos e de onde nos fala? Hello. Por favor. Sim, tem uma abordagem, um tema muito pertinente. Uma vez que fala sobre a descentralização administrativa. A minha pergunta é a seguinte. Eu queria saber, os convidados que estão em linha, se é possível, ou como é que será, né, no caso de as autarquias locais estiverem em funcionamento e os municípios escolherem para dirigir, por exemplo, um determinado município, líder de um partido da oposição, né? Eu queria saber se é possível, no âmbito das autarquias locais, ser permitido o líder de um partido da oposição, né, ser o presidente de uma autarquia local. Era essa a minha pergunta. Muito obrigado e vou continuar a ouvir você. Muito obrigada a nós e continue do outro lado para que possa então ouvir aqui a resposta dos nossos especialistas. Temos mais alguém em linha? Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Com quem falamos? De onde nos fala? Eu sou João Antônio e falo de Luanda. Senhor José, faz favor. Pois é assim, irmã. Eu, no princípio, sou muito cético já no ensaio que se pretende fazer sobre as autarquias locais. Eu sempre disse que as autarquias seriam bem-vindas depois dessas eleições. Porque como está agora, há um partido governo no país há muito tempo, tem os vícios que tem, as autarquias não funcionam e nem vale a pena a gente ensaiar agora. Porque vamos arrastar os vícios que se tem do partido único ou do poder, de todo poder, todo poderoso, para as autarquias não funcionarão. Nós temos agora a pequena descentralização que houve no governo na província do Luanda. O município de Belas, ou o distrito de Belas, surgiu agora. Mas ninguém consegue definir quem é que controla a praia do Morro dos Veados. A praia do Morro dos Veados está vedado. Quer a administração da Samba, quer da Belas, ninguém sabe quem fez aquilo, ninguém consegue assumir. As pessoas têm medo. O poder está muito centralizado, está concentrado. E então, eu penso que esse processo devia ser depois das eleições. A gente fazia um monte de coisa que está mal e partimos tudo do zero. Agora, também não concordo com o nosso comitê que está a dizer aí que temos que errar. Não, o erro não pode ter uma necessidade. Enquanto você tem necessidade de errar, isso é burrice, é cobardia. Não temos que errar nada. Nós temos que errar sim, mas não temos que ter o erro como necessidade. É a minha contribuição. Muito obrigado. Muito obrigada a nós. E continuação de muito bom dia. Temos mais alguém em linha? Bom dia. Não temos ninguém, vamos então regressar aos estudos, até porque não temos muito tempo mais. O tempo começa a apertar. Faz favor, Jovem António. Sobre o modo de eleição dos órgãos autárquicos, juridicamente, normativamente, no nosso país, ela ainda não foi criada. Conforme a lei geral das eleições, diz que ela será criada por lei específica, até porque as autarquias são instituídas por leis específicas. Isso quer dizer que leis monotemáticas. Leis que só fala de um determinado assunto, imaginada. Uhum. E no caso da autarquia será isso. Agora, a forma de eleição. Existem dois sistemas eleitorais que podem ser usados nas autarquias, que é o sistema uninominal, onde cada pessoa apresenta sua candidatura e participa, não é? E existe o sistema proporcional, não é? Onde um grupo apresenta sua candidatura e participa. Isso pode ser partidário ou não partidário. Agora, dizer se vai ser uninominal ou proporcional, partidário ou não partidário, isso só esperando a lei que vai especificar esta questão. Mas respondendo diretamente à pergunta do ouvinte, é possível sim um elemento de um partido da oposição fazer? Sim, se a lei que foi criada dizer que membros dos partidos podem apresentar... A semelhança de outras realidades. Exato. Ainda é possível olhar para aquilo que são as outras leis de outros mercados, outros campos? Sim. Ainda é possível? Doutrinalmente é possível. É possível. Sim, exato. Muito bem. Senhor Caldas, os nossos ouvintes foram reforçando aqui a ideia das autarquias. Estamos agora a cair um bocadinho mais para as autarquias. O que é que tem a dizer relativamente àquilo que foi a exposição dos nossos ouvintes? Bem, penso que eu começaria pelo último, uhum. Perdi o nome. Senhor José com todo António. Respeito, o senhor José António, até meu xará. Gostaria de dizer que tudo quanto fazemos hoje com toda a classe, com toda a categoria, tudo o que vemos hoje que é bom, se ler um bocadito a história vai ver que houveram muitos erros para que efetivamente hoje estivéssemos onde estamos. Se não tivesse havido erros, jamais seríamos quem somos hoje, não teríamos os conhecimentos que temos hoje, não teríamos absolutamente nada. Exato. Agora, por outro lado, as autarquias, naturalmente, isso é para qualquer cidadão. concordo. Isto tem, leva alguma vantagem. Aí já, vai, já se vai poder responsabilizar o dirigente, por exemplo. Estamos a olhar para... Exato. O que é uma autarquia? A autarquia deixa-nos a ideia de que serão criados pequenos estados dentro de um estado. Portanto, o indivíduo que concorrer para uma autarquia, ganhou a autarquia, ele é o, não sei como é que será chamado, autárquico, presidente. Autárquico. Coisa assim do género, sim, não é? Ele tem toda essa independência, tem toda a tal descentralização e a tal desconcentração por aí fora. Mas está sujeito à lei. Está sujeito à lei, portanto. Ele naturalmente será o dono do território, ele cria os seus programas, ele vai de encontro às populações, vai saber exatamente o que é necessário, não é? Portanto, isto exige maior responsabilidade. Maior responsabilidade, naturalmente, também criatividade, porque o que se pretende hoje é a grande liberdade das pessoas. Há coisas que às vezes, muitas vezes, não avançam porque não temos essa liberdade, estamos presos por leis. Infelizmente, elas têm de existir, mas nós não fazemos absolutamente, muitas vezes, não saímos muitas vezes quando temos as soluções nas mãos, porque receamos que em determinado momento, se a coisa ocorrer mal, a lei está sobre mim. Então nos tornamos apáticos. Portanto, as autarquias têm essa liberdade. Portanto, você é livre, vai fazer tudo o que bem entender e achar necessário, mas com o sentido, naturalmente, de apoiar as populações, criar desenvolvimento, criar crescimento e, acima de tudo, hoje a gestão, acima de tudo, é o bem-estar das populações. Portanto, qualidade de vida. Esse é que é o fundamental. Portanto, e para isso todo mundo está livre a concorrer para as autarquias. E não é já, há um ouvinte que disse que estava preocupado, que tinha que ser antes das eleições, não podia ser antes, tinha que ser depois. Não há, penso que os últimos pronunciamentos que ouvi, os ensaios começariam em 2014. Não sei, não, esse é o... É aquilo que eu tenho neste momento presente. De acordo com o Presidente da República, penso 2014. Que sim. 2014, uhum. começar-se com... Os ensaios começam agora já com essas, com a descentralização, irmos já vendo como é que a coisa funciona, como é que... porque também não podemos aparecer assim de repente. É preciso que as pessoas tenham paciência. Temos que aprender a ter paciência, porque se não tivermos paciência, nada se faz. Muito bem, estamos a terminar, sim, o programa. Jovem António, exato, conclusões? Dizer, sim, antes de concluir, queria dizer o grande objetivo das autarquias. As autarquias são, são criadas na necessidade de pessoas que vivem a mesma realidade histórica, socioeconômica e cultural, na base da sua necessidade, autodirigir-se para resolver os seus problemas. Então, a autarquia vem na necessidade de os elementos de uma localidade que melhor conhecem os seus problemas locais poderem mesmo eles resolverem este problema. Porque o que é que acontece? Sem autarquia, é nomeado alguém que muitas das vezes não conhece o problema tal como ele é e depois não dá conta do resultado. Uhum. É por aí. Então é possível haver a descentralização administrativa com sucesso? Sem dúvida. Muito bem, estamos a terminar o programa O Cidadão e o Desenvolvimento. Hoje estivemos a falar da descentralização administrativa. Para o efeito, contamos com o presidente do movimento Bola ao Ar e também a administrador comunal do bairro Operário, o senhor Tony Caldas, e o jovem António Francisco dos Santos, finalista do curso de Ciência Política. A trabalhar para si estiveram José Fraio na técnica, reportagem de Agostinho Gaeta, realização de Isidro Chitecolo, uma apresentação de Zinilda Vlola. Você já sabe, este espaço vai ao ar todas as quartas-feiras e é da inteira responsabilidade da Development Workshop. Nós regressamos na próxima semana. Até lá, bom dia e mantenha-se em nossa sintonia. Programa O Cidadão e o Desenvolvimento, o novo espaço radiofónico na Eclésia para a promoção da cidadania e do desenvolvimento. Uma responsabilidade da Development Workshop. Todas as quartas-feiras, entre as 9 e as 10, aqui na Eclésia.